Dois jovens beduínos que viviam no deserto queriam fazer algo que perpetuasse os seus nomes na história. Algo que resistisse à poeira do deserto e aos séculos dos séculos. Para que no futuro, seus nomes, Hamed e Omar, fossem lembrados. Então Hamed, o mais orgulhoso dos dois e o que tinha mais posses, contratou empregados e foi até uma pedreira e mandou que recortassem um imenso obelisco. Você sabe o que é um obelisco? Imagine um foguete enorme, pontiagudo. Um obelisco é mais ou menos isso, só que é de pedra. E Hamed mandou que levantassem aquele imenso obelisco no meio do deserto e gravou o seu nome. Este monumento foi erguido por Hamed, o beduíno do deserto. E quando ele viu aquele imenso obelisco no meio do deserto, ele ficou todo satisfeito. Agora sim, jamais serei esquecido. Os homens verão e se lembrarão de mim. Mas o seu outro irmão, o Omar, não tinha tantas posses quanto ele. Também não podia contratar muitos empregados, nem financiar um grande projeto. Então Omar, usando apenas as duas mãos, foi e cavou um poço no meio do deserto. Voltou para a cidade e comprou algumas palmeiras. Retornou ao lugar onde ele havia cavado o poço e plantou aquelas palmeiras ao seu redor. E diariamente aguava as palmeiras para que elas vingassem. Isso demorou alguns meses. Então Omar olhou aquele poço e as palmeiras e disse: é o máximo que eu posso fazer. E retornou para o seu lugar. Os anos se passaram. Os viajantes no deserto passavam pelo obelisco e diziam: que inutilidade! Para que serve isto no meio do deserto? Vamos logo para aquele imenso oásis que está mais adiante. E eles iam com seus camelos e com suas tropas, com seus rebanhos, e paravam ali no poço que Omar tinha cavado com as próprias mãos. E aquelas palmeiras que ele havia plantado, apenas algumas, cresceram e se multiplicaram. E realmente o local tinha se tornado um oásis aprazível. E todos os viajantes sedentos e todos os animais que paravam naquele oásis perguntavam: quem foi que cavou este poço? Quem foi que começou este oásis? Nenhuma pedra monumental, nenhuma inscrição dizendo que tinha sido Omar. Mas, na verdade, Omar era o único que jamais seria esquecido, porque a obra que ele fez estava servindo os seus semelhantes. Todos os viajantes do deserto que ali paravam diziam: que Deus abençoe grandemente o bom homem que um dia cavou este poço e plantou estas palmeiras. Você está compreendendo esta história? Muitos querem ficar famosos através de grandes edificações que servem apenas ao orgulho próprio. Mas o trabalho que realmente importa é aquele que é feito em favor do seu semelhante. Se você quer ser famoso e quer ser lembrado para sempre, faça algo em favor dos seus semelhantes. E através daquilo que você fizer em favor do seu próximo, todos os dias eles abençoarão a sua vida. Jesus Cristo disse para um homem que tinha dado um grande jantar: quando você der um banquete, não convide os poderosos, os grandes, os famosos, os amigos, os da alta sociedade, porque eles te tornarão a convidar e você já terá recebido a sua recompensa. Mas você, quando der um banquete, convide os pobres, os cegos, os mancos, os aleijados, os ressecados, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos.